Já falamos sobre esse assunto aqui na RCI. A cidade de Foz do Iguaçu conta com uma medição própria de preços, né, o chamado IPC Foz, Índice de Preço ao Consumidor de Foz do Iguaçu. Isso é parte, né, de um projeto do Centro de Pesquisa Econômica Aplicada, CPECUM, da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Quem coordena essa iniciativa é o professor Henrique Kawamura, que está comigo aqui no estúdio. Bom dia. Bom dia. Vamos falar aí sobre a última medição que foi feita referente ao mês de abril e que aponta aí um acréscimo, novamente um acréscimo, né, nos preços do IPC Foz? Sim. Esse mês, de abril, ele teve uma elevação de aproximadamente 0,74% em relação a março. E alguns, né, desses itens que a gente pesquisa que mais contribuíram para esse aumento do índice geral, né, que foram as carnes e o leite derivados, né, que teve um aumento no período, né, e esses itens são os que mais pesam no orçamento familiar, né, o leite e a carne têm um peso enorme, então qualquer pequena variação nesses itens ele acaba aumentando bastante o índice geral. Mesmo que os outros itens tenham um aumento ainda superior, mas dado ao peso no orçamento familiar, ele acaba não sendo tão significativo. Pois é, e quanto foi até esse aumento aí, por exemplo, da carne, né, em média ali? Quanto que vocês conseguiram medir até do aumento desses preços? A carne, ele teve um aumento de, o item geral, né, considerando umas 10 tipos de carne, teve um aumento de 3,21%, né, em relação ao mês passado. Tubérculos, por exemplo, teve um aumento de quase 10%, né, só que a carne tem um peso tão grande que esse aumento ele acaba contribuindo muito mais para o nosso índice geral. Entre as carnes, o que contribuiu bastante foi costela e bisteca de porco. Duas, né, das mais consumidas. Das mais consumidas, né? Exatamente. E entre os tubérculos, teve uma variação muito grande na cebola, né, que teve um aumento quase 30% em relação ao mês passado. A cenoura tem uma diminuição pequena e a batata também. No caso da cebola, a gente já estava tendo um término na nossa safra de cebola e as chuvas em algumas regiões também prejudicou a qualidade da cebola. Então você vai no mercado e vê uma cebola um pouco machucada, tamanhos pequenos, então isso acaba contribuindo para a elevação desse preço, tá? Que já vinha aumentando desde o mês passado, agora aumentou novamente. Pois é, 0,74% é a média, mas alguns itens, né, tiveram aumentos aí bastante significativos. Agora, com relação à queda de preços, vocês conseguiram medir também alguns itens que tiveram redução nos preços médios aqui em Foz? Sim, sim. Os pescados, né, que é o peixe congelado que nós pesquisamos, teve uma redução de mais ou menos 12,10%. Entre aves e ovos, né, a maior redução, quer dizer, os dois itens praticamente tiveram redução. Ovos e frango. O frango teve uma redução de 11% quase. E essa não é ainda reflexo ainda do embargo da União Europeia, mas a previsão é que o frango ainda reduza nos próximos meses, dado, né, que vai aumentar a oferta aqui no mercado interno. Pois é, teve essa circunstância externa, né, que foi a questão de frigoríficos aqui do Paraná, inclusive, uhum, né, embargados na União Europeia. A previsão de que o frango, portanto, nos próximos meses, ele fique mais barato, não só no nosso mercado local aqui em Foz do Iguaçu, mas também, eu vi até na imprensa do Paraguai, no Paraguai e na Argentina, isso pode ter reflexo também, embora vocês não façam a medição, claro. Sim, sim, pode ter esse reflexo, justamente porque se você acaba não enviando, não exportando isso para a União Europeia, né, você vai ter um aumento muito grande na oferta aqui interna, e geralmente essas empresas, eles acabam procurando outros mercados para exportar. Então o preço ele acaba sendo um pouco inferior ao que era previsto, né? E obviamente acaba tendo outros reflexos, né, desse embargo para o mercado interno principalmente. Agora, a sensação geral que se tem cada vez que se vai às compras, né, sendo essa sensação verídica ou não, mas eu tenho essa sensação, acredito que a maioria das pessoas também, que cada vez que você vai no mercado e passa ali a sua compra, você está pagando mais caro. É, né, uma sensação, uhum, que as pessoas têm. O combustível sobe e a gente já também sempre tem essa sensação aí do custo de vida mais alto. Eu gostaria até que você detalhasse um pouco Como que é feito esse IPC Foz? Quais são os produtos que são levados em conta? Enfim, qual que é a metodologia que vocês utilizam para fazer essa medição dos preços aqui na cidade? Bom, a gente pesquisa 94 produtos, né, entre artigos de limpeza, higiene pessoal e alimentação dentro do domicílio. É, a gente usa a mesma cesta que o IBGE utiliza para calcular a taxa de inflação e INPC oficial. E a gente, todo mês a gente pesquisa nesses 12 mercados, esses 94 produtos. A gente, depois que a gente coleta esses preços, a gente pondera isso pelo peso que cada produto tem no orçamento familiar. Né? Então, ao final, a gente tem esse índice geral. Mas é claro que, às vezes, a pessoa fala assim, mas aumentou só 0,174%, que parece que é pouco, mas no mercado a gente sente isso muito mais. É porque esse é uma cesta básica comum a todas as famílias de até, cinco salários seria, mínimos. Seria, digamos assim, algo, uma compra padrão. Uma compra padrão, Que as famílias fariam, então, essa compra padrão apresentaria esse 0,74%. Exatamente. Mas é claro que, como cada pessoa, cada família tem o seu tipo de cesta, né? Então vai depender o que ele come. Por exemplo, uma família que tem a alimentação baseada basicamente em tubérculos e hortaliças, ele vai ter um aumento muito maior daquela pessoa que tem, sei lá, baseado em carnes, por exemplo. Se você não come carne e come só hortaliças e verduras, então o seu IPC não vai ser, quer dizer, a sua variação não vai ser de 0,74%, mas sim de 10%. Né? Então isso vai depender muito de cada família. Mas como a gente lança esse boletim por esses grandes itens, né? Então a pessoa ela consegue saber mais ou menos o quanto vai ter de variação naquele mês que você está comprando, né? Justamente porque você pode selecionar qual é os preços, quer dizer, quais os produtos que você vai comprar naquele mês. E é um parâmetro muito válido realmente para a gente saber essa questão do custo de vida. Eu até gostaria de que você pudesse colocar isso. O aumento, né, esse índice aqui de Foz, ele está dentro da média nacional, pelo que vocês vêm acompanhando até do INPC? Como é que está? Sim. Alguns meses ele tem uma pequena variação. Às vezes diminui no geral e aqui em Foz do Iguaçu aumenta. Mas isso é porque a variação que nós temos aqui em Foz do Iguaçu, né, entre os mercados e entre os preços, ele é um pouco maior do que no Brasil. Então, no Brasil, ele é feito isso nas principais capitais, regiões metropolitanas. Então, se aumentou muito em São Paulo, mas diminuiu, por exemplo, no Nordeste, então acaba compensando. Né? Então, a gente não consegue... Quer dizer, o INPC ele acaba compensando um aumento e uma diminuição do outro. Agora, em Foz do Iguaçu, como você pega apenas uma cidade dos supermercados, então isso acaba refletindo muito mais essa sensação de que aumentou muito ou diminuiu bastante, né? Mas justamente porque a nossa amostra ela é menor do que, obviamente, a do Brasil. Mas, geralmente, quando a gente pega apenas o item dentro do domicílio, né, a alimentação dentro do domicílio, ele acaba tendo um padrão muito semelhante, né? Uma curiosidade que eu tenho, né? Não vamos falar nomes de estabelecimentos, mas é uma curiosidade que eu tenho. Dentro de uma mesma rede de supermercados, aqui na cidade de Foz, é possível encontrar preços diferentes para o mesmo produto nessa medição que vocês fazem? Sim, é possível, sim. A gente sempre nota que tem essa diferença, justamente porque mercados de uma mesma rede, ele acaba sendo influenciado pelos mercados, outros mercados próximos, né? Então, ele acaba, na hora de precificar esses produtos, ele acaba levando em conta esses outros supermercados. A concorrência, né? A concorrência. Então, é uma estratégia comercial apenas, mas tem essa diferença entre supermercados, né, de uma mesma rede, né? Depende também do bairro. Se eu levar muito preço em determinado bairro, você não vai vender, né? Então, você acaba diminuindo um pouco. Mas tem bastante variação, sim. Esses dados do IPC Foz, eles ficam disponíveis também para consulta na internet? As pessoas que estão nos ouvindo agora querem ter mais detalhes, saber preço de algum item específico, podem ter acesso a esse relatório completo? Pode sim, nós publicamos todo mês no site cpcom.com. Então, lá tem o download, você pode fazer um download no nosso boletim, explicando as variações, por que variou tanto. E tem também sempre os destaques do mês de variações positivas ou negativas. Então, se acessar, você vai ter essa informação, né, rápida e auxiliar nas compras do mês. Então, vamos lá. O endereço é o cpcom.com. Lembrando que CPCOM começa com C, né, de centro, e o COM tem a letra N no final. Isso, né? Que é de Centro de Pesquisas Econômicas, né? CPCOM. CPCOM.com, o endereço aí, faço convite para você, ouvinte da RCI, acessar e conferir justamente esses dados. Conversei aqui com o professor Henrique Kawamura, ele que coordena, né, esse projeto do IPC Foz, né, medição de preços ao consumidor aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Muito útil, realmente. Eu parabenizo vocês todos aí por esse trabalho e muito obrigado pela participação aqui nesta manhã. Obrigado a vocês.